Papoeira, ventania, se você soltar o pé na estrada, Papoeira, eu danço com você o que você dançar. Se você deixar o sol bater nos seus cabelos verdes, só serei.